Fuck yeah, yeah. Fuck yeah, yeah. Fuck yeah, yeah. Fuck yeah. Confesso, meu verso diferente, tipo expresso. Espero a grade a rapa do universo. Eletro, computer na minha produção. Na pulha um MC com microfone na mão. Toca disco, desse jeito ninguém viu. 120 BPM balançando o Brasil. Tem que ser por merecer, mão beijada nada tem. Espaço na TV, correria tipo um trem. É nosso, a favela também pode. Aqui tem caviar e muita sede ao pote. Quem falou que não, eu posso falar de amor. Até que provem o contrário, sou um louco sonhador. Muito menos o pior, Zé Povinho, pior e age. Eu não me embaço no meu som, aqui o papo é reto. Meu bumbum, minha caixa, meu próprio dialeto. Cash money, very good, maravilha. Com ele ou sem ele, eu vou levando a minha vida. Eu tento porventura ser o cara mais feliz. Mantenho uma postura, festejar, eu sempre quis. Vem como furacão, a cria do morrão. Driblando os comédias que encontro pelo chão. Faz um combinado, cuida da sua vida. Eu vou com o papai do céu e tomo conta da minha. Você não gosta de mim? Fuck yeah. Você detesta o morrão? Fuck yeah. Eu vou levar minha rima assim. Fuck yeah. Se liga na canção. Fuck yeah. É mais ou menos assim. Vagabundo rima rap. Eu tô sempre ligado firme no que acontece. Então não vem aqui dizer que eu não presto. De boa no clímax, firmou. O resto é resto. Um dois, um dois. Maloqueiro do morrão. The King WM. Vagabundo quer cifrão. E fuck yeah. O que vão pensar de mim? Respeito não se compra. Conquista de filim. Você, meu amigo de fé, sente o peso no flow aí, Joe. Vagabundo de conceito. Aceito o prêmio. Me dá minha cota em dó. Foda-se, vencedor vem de vitória. Pera aí que não acabou. Foda-se, WM 100% morrão. Yo, yo, sexta 13, yeah. É mais ou menos assim, vagabundo. The King WM, hey Joe. Foda-se. Fuck yeah. É isso aí, João, todo mundo quer saber. De onde vem, como que é você. Puta que pariu. Fuck yeah.